Presidente, aguarde coordenação com o seu exercício. Sim. Kilo Quebec Sierra, chame Torre 118, decimal 6. Segue 9870, Alfa Kilo, parte 3, está livre. Alfa Kilo, parte 3. Salvador, boa tarde, está 3567 com a Uniforme. Agora, o 785 está livrando o 90 para o 400. Gente, no 785. Controle Salvador, T3567, boa tarde. T3567, aciona identificação, chegada a Bonf, desça e mantenha o nível 070. 070 na Bonf, 67. O 1715, acione correção, gol 1785, acione código 5016. Voltando agora para o código 5016, gol 1785. Afirmo, gol 1785. Força aérea 2733, informe visual com campo. Força aérea visual com campo. Controle, gol no 075, está cruzando 60 por 50. Gol no 075, autorizado 2000 via Mari, ajuste 1011, informe final ILS, estabilizado. Ok, para 2000 via Mari com 1011, reporte estável com ILS completo, positivo? ILS sem glide, gol no 075. Ok, permanece interdição então, 075. Gol 1674, chame Centro Recife, 128, decimal 8, alterna 133, decimal 25. Oi, adicione a autorização para Campinas. 3835, aguarde Campinas. Guarda. Chame Centro Recife, 128, decimal 8, alterna 133, decimal 25. 3835, no 1984. Boa tarde, gol 1925, da Uniforme. 1925, aciona identificação, chegada a Bonf, desça e mantém o nível 080, reduza para 2509. Identificou, descendo para o 080 na chegada a Bonf, reduzindo para 2509, gol 925. Uno 755, iniciação para 2109 para sequenciamento. 1109, Uno 755 atingindo 060. Então 3567, reduza para 2109 para sequenciamento. Reduzindo, 67. Com a terceira 2733, está passando Paris, está igual com o campo. Sapatão Juliette Bravo Delta. Para vetoração para sequenciamento, curva à direita para 245, o limite magnética 1110 de Salvador. 245, 1110 de Salvador, bravo de alta. Toma um instante, se puxa. 735, aguarda. Cima da torre, 2P. A série do 2231, uniforme em razão de subida. No momento, 800. Gente, Força Aérea 2231. Correção, passarido 2231. Dependente. Gente, passarido 2231. Você, tá ok. Forte para... reporte na perna do vento, por favor, 2733. 2733, reportarão vento. O Kilo Quebec Serra, seu solo foi ao 08, estacionário de frequência. Você para nível 050. 050-755. Contra o ataque 755, mantenha presente proa sob vetoração, limite lock, é o lock, 1755. Quer manter a presente proa? limitado pelo LOC, solicita final do R9. Tente Gol no 755, aguarde autorização para o R9. Passa, escuta. O Gol no 785 passa para o centro. Gol no 785, chame o centro Recife em 1288.8, lanterna 133.25. 288.33.25, 1785, uma boa tarde. Atinge, mantenha o 70.3567. 567, desça para nível 060. 60, até 67. 1755, desça para nível 040. Água vai até 040, 755. 755, inicie redução para 1809. Reduzindo, 175. Toma do avançado, está gritando 72, informação dada, atinge, mantenha. 3172, aciona identificação, chegada a mar e desça e mantenha nível 080, reduza para 250 nós. 080, 3567, curva direita para 250, limite magnética 110 de Simbra, desça para nível 050. Curvando à direita para 250, limitado pela 110 de Simbra, descendo ao 50, 3567. Gol no 925, inicie redução para 210 nós, desça para nível 060. Reduzindo para 210 nós, descendo para 060, gol no 925. Gol no 755, reassuma a navegação, voe Serra Vitor 368, está autorizado o sinal R9. Serra Vitor 368, 755. O Gol 1075 está a 3 milhas do externo, estabilizado a 2 mil pés no localizer. Gol 1075, chame torre em 118.6. 18.6, obrigado, bom dia. Controle Salvador, uma boa tarde, Avianca 6311. Avianca 6311, sua identificação, chegada a Bonf, desça ao nível 070. Identificou, chegada bom, descendo ao 070, Avianca 6319. TAM 3567, curve à esquerda para o 205, limite magnética 110 de Simbra. Esquerda agora 205, limite ao mesmo, 3567 para prosseguir a descida. Gol 925, vetoração para sequenciamento, curve à direita para o 245, limite magnética 110. Afirmo, direita 245, limite magnética 1110, Salvador, gol 1925. Para prosseguir a descer, doutor 3567. 3567, aguarde para a descida. O Gol 755, vamos na prova do Serra Vitor 366. Gol 755, desça para 2500 pés, pro Serra Vitor 366. A 2500, 366, Gol 755. 3567, redução para 1970 nós. 1970 nós e para prosseguir a descida, 67. Juliette Bravo Delta, curva esquerda para 200, limite magnética 080 de Simbra. Bravo Delta. 11935, 5043 o transponder. Zero, chame o centro Recife, 126.85, alterna 125.45. Correto, 2230. Bom, já saí. 119.35, motor e transponder 5043. Afirmativo, chame táxi. Será táxi. Gente, 67. E de qualquer forma precisamos descer, senhorita. Senão, na posição que a senhora vai nos deixar, não vai ser possível completar o ILS direto. Desça para o nível 045, tá 3567. Informa o tráfego 11 horas 5 milhas, 3500 pés em descida. 045, ciente, tem o tráfego no equipamento e no visual, 67. Controle, boa tarde, voo na 396, ciente da informação uniforme, acima tem 150. Precisando até o ponto de espera da Charlie agora, pista opera com apenas 90 metros, deslocada a cabeceira, o ajuste 1011 e a torre 186 no ponto de espera. Ativo para Charlie, outra 3835, só 90 metros, chamará a torre 3286, turma ingressa via Charlie Alpha, via Alpha, né? Juliette Alpha, isso, para Charlie. Obrigado. Ele está confortável deslocado a 1200 ou só 90 agora? Agora só 90 metros. Ok, ciente. Só 396, desce e mantém 150. 396, desça e mantenha 090. Controle é, ciente. 090. Passando 366, igual no 755. Gente, no 755 autorizado final RNAV, na escuta. Na escuta. 7567, desce e mantenha 2000, altímetro no 012. 2000 no 012, pode voar pro de Duna, senhor? 7567, curva esquerda pro A070. Esquerda 070. Jet Bravo Delta. Tá chuta. Desce mantenha 030, curva esquerda pro A070. 030, esquerda 070. 1925. 925, siga. Essa 3000 pés, altímetro 1012, curva esquerda pro A210. Tem 3000 pés. Da proa, pode continuar proa? Proa 2, 1 no 0. Ok, esquerda 2, 1 no 0, para 3 do pés, ajuste no 0, 1 no 2, voo no 9, 2, 1. 3, 1, 7, 2, controle. Pode chegar. Por vetoração, sequenciamento, curva esquerda, proa 0 no 5. 0 no 5, atingiu, hein? Firmo mantenha, gol 1 no 3, 9, 6. Diga, senhor. Esse mantenha nível 0, 9, 0, está sob vetoração radar, curva à esquerda, proa 0 no 5. Curva esquerda pro 0 no 5. Está 63 no 1 indicada. 260, senhor. Gente, mantenha 070 e reduza para 2009. Informo com 200 para prosseguir. Vai reduzir para 200, Avianca 6311. Reduzindo, é, descendo para quanto? Tem a 070, break. Juliette Bravo Delta, velocidade? 170. Pode manter até interceptar o lock? Afirmativo. Gol 925, controle. Consiga, 925. Reduz a 170 mais. 709, gol 925. Então 3172. Consiga. A 050, reduz a 210. 2210, desce o 050, então 3172. 55. Oxanair 63, corrija. Avianca 6311, desça 040. 040, 6311. Gol 925, esquerda, proa 180. Esquerda, proa 180, gol 925. Gol no 396, desce e mantenha 060. 060, 396. Essa Pro 3567 pode interceptar o lock, senhor? Autorizado, final ILS e aposto estabilizado. 67. 7 Bravo Delta, desse mantenha 2000. 2000, Bravo Delta. Estabilizado na RENAV, igual a 755. No 755, contato, chame a torre, 1183, 3000 da cabeceira. 186, até mais. Avianca 631, vetoração, sequenciamento, curva direita, Pro 235. Curva da direita, Pro 235, Avianca 631. Avistado, autorizado, pouso, pista no zero, vento 140 graus, 08 nós, ajuste no 012, fica atento aos primeiros 90 metros, fechado devido a obras. Ok, ciente, primeiros 90, está livre o pouso no 0, gol no 755. Sera 2733, passa 360 pela direita, reinterceptando a perna do vento. 2733, 360 pela direita. Para a esquerda, para o 070. Esquerda 070, gol no 925. Janer 6311, reduza 1 no 70 nós. Reduzindo reduzindo para 170, Avianca 63 no 1. Decola assim que autorizado. Permanecemos. Observa tráfego na curva, sinal após passagem, alinha e prepara-se. Positivo. Meia, obrigado, senhor. 25, controle. Prossiga, 925. Boa. Prossiga, gol 925. Iniciou curva à esquerda para a proa 070. Esquerda 070, gol no 925. Não. 3567, boa tarde, complete a aproximação, aguardando informação de pista livre, número 1 para pouso, informa Airbus para decolar assim que é autorizado. Vento 150 graus, 08 nós. Ajuste 1012. Ficar atento aos primeiros 90 metros fechados devido a obras. 1012, aguardando a autorização de pouso, ciente das obras. 67. 1755, seu solo 19121-9 para prossiga no táxi. 219-1755, obrigado. Tá, 3835, pista livre autorizada, decolagem, vento 160 graus, 0612 é nosso. Decolagem do zero, 3835. 7 Bravo Delta 3, milhas do externo, completa final LS, torre 118-3. 7, boa tarde. Oceaner 6319 vai ultrapassar o localizador e o limite dessa proa é magnética 080 decembra. Vai ultrapassar o localizador, o limite é magnética 080, Avianca 6319. Sim, Avianca, desça e mantenha 3000 pés, altímetro 1012. 3000-1012-631. Tá, 3172, desça e mantenha 040. 040, tá, 3172. Temo, gol na 396, desse mantenha 050. 050, 396. Eco Delta controle, estou ciente a retorno do, da plataforma. Reporte travento fora da barra. 67. Então, 3835, decola os 21 no controle, 19.35. 935, muito obrigado, boa tarde. 935. Boa tarde. Estou marcando, bravo, Delta. Vamos fazer agora e o instante, aguarde. Gol 935, esquerda 070, gol 935. Esquerda 070, gol no 925. 3835, contato radar na decolagem, saída da gole, transição Gonza, vigilância. Gole Gonza, vigilância, 3835. Desse mantenha 3000 pés, altímetro 1012. 3012, 3076. Dirigindo 050, gol 396. 396, controle, curva à esquerda, proa 030. Desse mantenha 040. Curva à direita, né? À direita, afirma. Quero desculpar, proa 030. Desse mantenha 040, gol no 396. 030 e 040, o gol 396. 3172, curva à esquerda, proa 160. Confirmei. Direita, 160. Firmo, direita, 160. Direita, 160, tá seguindo 3000. Não mantenha. 040, vai atingir o 1396. Firma, número 5 na sequência, gol no 396, reduza para 180 nós, mantenha 040. Gente. 311, curva à esquerda, pro 070, Oxaner 6311. Esquerda 070, Avianca 6311. 3172, redução 180. 180, tá, 3172. Ah, foi Juliette 612, já. Desce, mantenha 2000. Descendo para 2000, Avianca 63 no 1. 925, autorizada aproximação em LS, informe estabilizado no LOC. Está estabilizado o localizador, bora 925. Firma, 1 completa final ILS, 3 milhas para o externo, torre 1 no 8, decimal 3. 1 no 8, 3, gol 1 no 9, 2, 5. Queira corrigir, 1 no 8, decimal 6, gol 9, 2, 5. Ok, 1 no 8, 6, gol 9, 2, 5, obrigado, boa tarde. 3172, curva à direita para o 1 no 9, 5. Força aérea 2733, informa, temos um tráfego agora aproximadamente 2 milhas para Simbra, faça espera no setor norte, aguardando para prosseguir, perna do vento e base para qualquer emitida. 736-0. 3 mantenha. 6311, mantenha para o 070, informe localizador. Mantenha 070, autorizado localizador para o 6311. Firmo. 3172 vai cruzar o localizador. O limite dessa proa é a magnética 085 do NDB Simbra. Boa tarde, gol no 925. Estabilizado o localizador de LS, pista 10. Passou externo, baixado e travado. Gol no 925, boa tarde, tráfego avistado, tem autorizado pouso na pista 10, vento 150 graus, 0619. Ajuste 10, 12, fique atento aos primeiros 90 metros fechados de visobras. Autorizado pouso na pista 10 com ajuste 10, 12, atento aos primeiros 90 metros, gol 1925. Positivo. 390, tá mantendo a proa. Emo Gol no 396, informa o tráfego, 3 horas, 5 milhas, Airbus 330, pesado, está com proa sul, é a aeronave que precede na aproximação, mantenha a proa. Mantendo. Força 2733, visual com tráfego na final do 0. Afirmativo. Há condições de girar a base e mantendo separação visual com o mesmo? Sim, eu vou girar a base com o número 2 então. Positivo, gira com o número 2 para toque arremetida, o vento é de 150 por 0 metros. Força 3 com o número 2. Do 040, ou 396. Sim, portanto 3172, desse mantenha 2000, altímetro 1092. Passe. 1396, desse mantenha 030. 030, 3000, 1396. 3217, copia? Fica. Autorizado 360 com PIS. Apero ISC 58. Decola pista 10, direita, gole. Transição é Gonza. 11935. E aciona 5061. 7360 com pinza, perigo 58, pista 10, curva direita, gole Gonza. 71935, 5061. Putan 3217, para o push back acionamento no 07. Autorizado, chame táxi. Chama a táxi. Já chega. 335, passa 140, chama Recife em 1288, alternante 3325. 3835, gente, obrigado, boa tarde. Tá bom, em condições visuais, aguarde transferência. Mike Acudel. Termo, altímetro é 1012. 172, mantenha para o 070, informe estabilizado localizador, 3172. Bianca 6311, uma milha do externo, completa a final LS, torre 118.6. Completar ele é 118.6 graus, Bianca 6319. Bono 396 vai ultrapassar o localizador, o limite da proa é magnética 085. Ciente, vai ultrapassar o limite da proa magnética 085. Firmo. Alfaveto Juliette, no 1500 pés, altímetro 1012. Mantenha-se em condições visuais, informe migração do corredor Interlagos. Itália, a corrível Avianca 6311, pista livre, tem autorizado pouso no vento 170 graus 08 nós. Pouso autorizado, Avianca 6311. Força Aérea 2733, troque Arnet aos 28, curve agora à esquerda para a perna do vento da pista 10. 2733, curva da esquerda para o vento. 70 e permanente estabilizado no localizador, volume no 396. Estabilizado, 3172. Milhas do externo, completa final LS, torre 1 no 8, decimal 3, tanto 3172. Confirmando 286? 186, corrente. Obrigado, boa tarde. Sou Salvador, boa tarde, 3172, duas linhas especiais. 3172, boa tarde, completa aproximação, aguardando informação de pista livre, é o número 2 para pouso. Tráfico precede Fokker 100, está agora meia milha da cabeceira. Cliente, aguarda a autorização, 3172. Força Aérea 2733, faça 360 pela direita, reporte interceptando a perna do Andrés Bento. 2733, 360 pela direita. Delta, mantenha-se em condições visuais, aguarde transferência para a torre, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta. Para o táxi, está 3217, POB 62, com 3 horas, alterna Guarulhos. Autorizado Juliette Alfa na Charlie, 186, 1012. 1012 agora, Juliette Alfa Charlie 186, boa 3217. Paulo Salvador, uma boa tarde, Avianca 6311. Avianca, mantenha-se da Juliette. Pode confirmar para o Avianca? 3217 observando o gol aí que está ingressando já no pátio no 5, aqui okay, após o gol, logo após está autorizado seu táxi. Avianca 63 ou não? Salvador Avianca 2121, o Avianca 6311 vai manter antes da Juliette, ok? Vai manter antes da Juliette, Avianca 6311. Avianca 6221, agora de Chicago. Assalto. 21 Brasília, sua level 380, vai up a Zulu 17, after takeoff runway 10, turn right. Golly Departure, Ofito Transition, Salvador Control 19-35, Skulk 5056. Clear to destination Brazil, VFM level 380, up Azul 17, runway 10, right turn after departure to Ofito 19-35, Skulk 5056, and we are ready for push and stun. 3-0-0. Avianca 6321. Clear to start and push and start and call it back for test. Alô, Romeu Alto Oscar. Romeu Alto Oscar, confirme seu estacionamento. 5, andar garota. Está autorizado o voo local, 1000 pés do corredor axé, decola down no 7, cor direita, 1935 controle, vai acionar 0175 no transponder. Mantém o ponto de espera, aguarde para decolagem, 3217. Mantém. Salvador, papapá, Mike Eco Delta. Papapá, Mike Eco Delta, faça espera a 500 pés em Itapuã, aguardando instruções. 500 pés em Itapuã, Mike Eco Delta. Avianca 6311, no portão 01, no ingresso Índia. 01, no ingresso na Índia, Avianca 6311. Corrigiu, Avianca mantém a posição, o portão ainda vai ser liberado, aqui só mais um instante. Vai manter posição, Avianca 6311. Oi, Salvador, Romeu Adeó. Romeu Adeó, Oscar, prossiga.